quando for eleito Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, eu passarei a ser Presidente da Assembleia Municipal de todos os oliveirenses e não apenas aqueles que elegeram esta coligação para ser Presidente. Eu acho que é importante aproximar os oliveirenses do órgão da Assembleia Municipal. Porque, como sabem, as Assembleias Municipais têm um período de intervenção do público que deve ser estimulado, as Assembleias Municipais devem ser mais divulgadas, de modo a serem mais participativas por parte da população. Sei que a comunicação social pode assistir às Assembleias Municipais, mas eu creio que a própria Câmara deve promover a divulgação dos trabalhos da Assembleia Municipal para que o escrutínio feito pelos eleitores seja feito com todo rigor, com toda a transparência, sem medo, rigorosamente nenhum, das decisões do Presidente. E por último, eu creio que deve ser um órgão, a Assembleia Municipal, onde são representados todos os membros do poder local democrático, a ir ter com os eleitores e não o contrário. Portanto, eu creio que fará sentido fazer reuniões da Assembleia Municipal descentralizadas por todas as freguesias para irmos de encontro à população, ouvir para fazer melhor, integrá-los na dinâmica política do Conselho, abrir-lhes as portas e não tornar a classe política do Conselho uma elite fechada sobre si mesma, uma bolha de eco, onde só alguns têm acesso e o da democracia, no final do dia, fica a perder. Portanto, mais liberdade, mais democracia, mais transparência, mais felicidade para a Assembleia Municipal, com rigor e com educação.